Ah, me fala mais sobre o Pikachu. Pikachu! Este gamundongo elétrico é o mais famoso Pokémon entre todos. Tanto é que a equipe Rocket gasta todo o seu tempo tentando capturá-lo. O Pikachu pode dar um choque no seu oponente apenas mexendo as bochechas. Mas cuidado, não mantenha muitos Pikachu no mesmo lugar. Eles têm tanta energia que podem causar tempestades de raio e blackout nas cidades próximas. O Pikachu pode ser temperamental e tímido. Por isso, pode demorar algum tempo para ele se acostumar com um novo treinador. Seja paciente e trate bem o Pikachu. Daí vocês se tornarão os melhores amigos. Lembre-se, Pikachu não gosta de ficar dentro de Pokébolas. Isso os assusta. Então, seja gentil. Se eles ficarem nervosos, com certeza não te obedecerão. Pikachu são bons companheiros de Charmander e Squirtle. Pikachu!